valente, movendo multidões, mandando boas vibrações pra sua mente. Não deixe que o passado mude o seu presente. O futuro só depende de uma ideia quente. Siga em frente, sentindo o sol nascente. Sem essa de talvez, de repente, você sente uma vontade louca. Mas o mal é o que sai da boca de muita gente. Não importa a sua cor, pra mim independente. A ideia é pra católico, espírita ou crente. Frequentemente, eu insisto. Frequentemente, eu resisto. Invisto, registro minha patente. E como dizem por aí, eu tô no pente. Novamente, sem dar chance ao oponente. Sai da frente, olho a olho, dente a dente. Quando eu quero, não espero. A razão pelo qual eu respiro me torna diferente. Eu sei que tudo é só um. Nós todos temos algo em comum. Tudo bem, sempre vence o mal. Eu sou, levanto o seu astral. Troca de valores, de favores. Senhoras, senhores, não vivam de rumores. Quem cria violência não conhece as cores. Pra não dizer que eu não falei de flores. Há muito que aprender e ensinar. Simplesmente uma forma coerente de pensar apenas frente. É só tentar, vem, dê um pra sua frente. Verá que não está mais no mesmo lugar. Quem realmente quer a paz sabe onde ela está. Tão perto que se faz, tão difícil de achar. Quem produz essa luz me conduz em ação. Caminhando e cantando, seguindo a canção. Da vida a gente leva, a vida aqui a gente leva. Deus deu pontos, Deus deu a vida. Então vamos lá, dê a sua partida. Você que está parado, perdido no tempo, descontente com a vida, cultuando o lamento. Ouça a minha rima, pura e sincera. Levante a cabeça, o tempo não espera. Pode ser que hoje está tudo embaçado. Pense positivo pra ficar tudo claro. Escute o que eu digo, escute minha rima. E o sangue bom quando você pra cima. Viver é complicado, mas é necessário. Não podemos deixar o pensamento parado. Deus deu dom, Deus deu, deu a vida. Então vamos lá, dê a sua partida. Corra atrás do seu, o tempo não espera. Lute pra uma nova era. Tem dias que eu nem sei quem eu sou. Tem dias que eu nem sei pra onde vou. Vou vivendo na batida, acreditando na levada. Vou pedindo luz na minha estrada. O lance é tá fazendo pra tá acontecendo. Peço por favor, não parasite no tempo. Faça seu espaço, seja H.aço. Preencha a sua vida, passo a passo. Dentro de nós a esperança de poder lutar. Vamos lá, basta acreditar. Da vida a gente leva, a vida aqui a gente leva. Então vamos lá, dê a sua partida. Não desista tão facilmente, irmão. Mantenha a positividade em sua mente. Sem sonho não há vida, sem vida não há sonho. O caminho é certo com muitos desencontros. Eu sei que sem luta não há vitória. Corra atrás do futuro pra que o passado seja sua história. Não dê ouvido aos pessimistas de plantão. Antes da colheita faça sua plantação. Já está escrito, escute, preste atenção. Com o suor de seu rosto comerá o pão. Se atirar pedras com sua, sua fortaleza. Siga em frente, fé em Deus, com certeza. A justiça divina não tarda nem falha. Os encantos serão consumidos como palha. Positividade, pensamento consciente, siga em frente. Da vida a gente leva, a vida aqui a gente leva. Deus deu pontos, Deus deu a vida. Então vamos lá, dê a sua partida. Sigo em frente, pedindo licença pra chegar sucessivamente. Respeito em primeiro lugar, velha escola me ensinou a conviver. Sem se crescer na humildade que você não vê. Se liga, mano, o bicho tá pegando. Só quem tem as oito letras na banca tá colando. Estrela que guia, Ananda Gabriel. Estrela que me guia, o que o seu pai prefere. Uma 4.0 firmou, a ideia é uma só, mas você desacreditou. Limitado com o pó, sabe o que é melhor, bem pior. Acaba na dó, aliado do pivete branco. Passa o pano, MRN New, obrigado, mano. Homens lá do P, só se não quiser. Boicotar o maloqueiro, agora bota uma fé. O rap é isso aí, sempre traz uma mensagem. Falamos as coisas, mas é você quem sabe. Independente do que os outros pensam, sigo em frente, multiplicando as sementes. Ti, blá blá blá, cê é pra lá. Aqui na banca a ideia tem que constar. Dá um 7-1 ao Vila Rosa na moral e tal. Rapaziada, por aqui é mil grau. Todo mundo sabe quem quer ganhar vantagem. Todo mundo sabe quem quer ganhar vantagem. O cenário tá complicado. Ganhar Ibope com CD na 24. Um pôster, duas músicas, tudo bem. Aqui a gente sabe quem é quem. Puxa seu tapete, o dinheiro cadê? Dão risada da sua cara e você no perrê. Lado B, Holmes, Rio Branco. É só um toque de irmãos, estamos te alertando. Quem se diz malandro na fita é indiferente. A ideia é uma só, sigo em frente. Da vida a gente leva, a vida aqui a gente leva. Deus deu pontos, Deus deu a vida. Então vamos lá, dê a sua partida.